festejando enquanto a águia tá voando. A trombeta poderosa anuncia grande hora. Muitos jogando na cova, enquanto isso eu jogo a corda. Eu sei quem me renova, o joelho a que dobra, confundindo a cabeça de quem não concorda. Pra mover os céus e a terra, o confronto é contra as trevas. As armas da milícia têm poder, poder na guerra. Pilatos nem sabia do que tava falando. 12 legiões de anjos versus governo romano. Ali era o grande pai que tava guardando. Eu tô falando enquanto muitos tão calando. Muito fulano recuando enquanto eu tô avançando. Não cambaleia não, negão, não cambaleia não. Não amarela não, negão, não treme não. Sou mais um servo do Deus eterno, soltando o verbo, levando a palavra, um antídoto para o veneno do mundo moderno. Realista e frio, mas sempre sensato, encarafato, que relato na hora certa, no momento exato, sem demagogia, apologia, desacato. Portanto, acredito no verso escrito, Senhor, te liberta do vício, maldito, com foto aflito, eu digo e repito, o poder do Senhor é infinito. Infinito. Senhor é soberano e tem um plano na vida do ser humano, a libertação do engano e do pensamento insano. Nada me intimida, de cabeça erguida na fé, prossigo, atento a todo momento, sem dar brecha pro inimigo, sem vacilo, permaneço tranquilo no meu estilo, e mando somente ideia certa, verdade que liberta, quebrando o sigilo. Então escuta a mensagem consciente que alerta e prega mudança de conduta, pro fraco, oprimido, viciado, prostituta. É necessário ter a palavra justiça no seu vocabulário, para defender o nosso lado e ser mais um revolucionário. Prossegue a legião, caminhão em direção, em outra região temos a nova missão. Os legionários escolhidos pra levar a canção, vão pela imensidão, guiados pelo coração. Prossegue a legião, caminhão em direção, em outra região temos a nova missão. Os legionários escolhidos pra levar a canção, vão pela imensidão, guiados pelo coração. Fazendo parte dessa legião, buscando a nova região, encantando essa nação, trazendo vida nessa canção maiá. Adiante cante, tá tão distante, mas nesse instante propago luz para todos os viajantes. E venha comigo, vencendo a solidão do presente, que as mágoas que você sente seja combustível para seguir em frente. E nunca jamais ir para trás, futuro de paz você que faz. Palavras do pai te satisfaz e tem muito mais para onde vai. Subir, sorrir, correr, a brincar e cantar sobre o jardim é o que quero para você e pra me alcançar a graça no fim. Sua aparência não basta, trapaça sobre estradas escuras. Muitos só pensam que gasta com as faces, esquecendo escrituras no palco. Se autopromovem, deu close nos seus microfones, ao invés de falarem do rei, sei. Glorifico seus próprios nomes, por isso que me entristeço. E nos bailes quase nem apareço, com tudo que vejo enlouqueço. Pago preço, desejo só o que eu mereço, sei lá. Um pouco de atenção, interferência na audição, te conduzindo à salvação, prossigo com satisfação. Prossegue a legião do professor, tem uma instrução. Louvor que leva evolução pra dentro do seu coração. Ultrapassando barreiras, vou levantando poeira, terra à vista. O novo solo, os legionários que estão na conquista. Fazendo histórias, memórias que não foram com o tempo. Minha vida é feita de vitórias e glórias que não vão com vento. Trago palavras que não são de areia, semeia, edifica. Onde se planta, se fica, até na terra que é dura, se finca, se filtra. Ergo minha voz, meu fala, não importa se já vem bala. Só maldição, não me calo, canalha. O meu verso te entala, te deixa em pedaços. Espíritos malditos, todos sem medo de mim. Sabe que eu sou escolhido, instruído. Quando eu chego é o fim. Enfim, já que fui convocado, fui chamado, eu farei o melhor. Pelas estradas sombrias em guerra, sei que nunca estarei só, por enquanto é só. Prossegue a legião, caminhão em direção, em outra região temos a nova missão. Os legionários escolhidos pra levar a canção, vão pela imensidão, guiados pelo coração. Prossegue a legião, caminhão em direção, em outra região temos a nova missão. Os legionários escolhidos pra levar a canção, vão pela imensidão, guiados pelo coração.